da 10, saída da L, esquerda, direto de L. Transponder 5417, controle 120, palm 8, está na sessão fundo, câmara pronta. 5427, portão 0, no chão pronto. 5427, transponder. Para o seu nome? Transponder 5427, 5417. Afirmativo, 5427. O Papatão Yankee Delta Charlie, pode. Yankee Delta Charlie, 500 pés no corredor, na linha do litoral, na escuta de controle. Charlie. Salvador, bom dia, tá 32 no meio, 32 no meio, aciona a identificação, chegada à mare, desça para 2000 pés, ajuste o quilômetro no 021, veículo da chegada à mare. 2000 pés na mare, comum 2132 no meio. Dia November Alfa, prossiga. Ok, o Índia November Alfa está acionado 0171. Gente, mantenha 1.000 pés e vamos tráfego na posição de 11 horas, a 1 milha à sua frente, mantendo 1.000 pés. Não tem informação desse tráfego, o senhor atenta ao mesmo. Mantenha na escuta de controle e ajuste 1021 no corredor forte. Sim, é Papa Romeu, Índia November Alfa. Bravo que Luiz, que 1.000 pés na escuta do controle, corredor forte. Ajuste de altímetro no 021, aciona o transponder 01-16. Yankee Mike, na escuta. Ok, o senhor ao ingressar na terminal Aracaju, irá chamar o controle Aracaju na frequência 120 decimal 1. Corrijo 1203, 1203, corrijo. November India Mike, Yankee Mike. Controle de voo 1307. Controle Salvador, Yankee Delta Charlie. Prossiga. Já tá na festival de Itapuã aqui. Você vai sobrevoar? Aceitou? Negativo, vou pra Pouso. Ok, chame Torre Salvador, 118 decimal, meia dúzia. Ok, graças. Gol no 777, contato radar, sub, mantenha 340, saída do DL. 340 da EL, 777. Copiado, táxi direita, via Índia, ponte espera pronto. Chamitou 1-8, decimão 6. Altímetro no 021. Camarada, ponte pronto. Espera, táxi pela Índia para todos. Venha, 31191, chama o centro Recife na frequência 1251, na alterna 13325. Recife 1251, 13325, GAN 31191. Afirmativo. Bravo que Luiz. Luiz. Apatando Bravo que Luiz. tráfego na posição 12 horas, 2 milhas. É o Alfa Victor Juliette mantendo 1.200 pés, tá visual com o mesmo? Mantenha a separação. O Indy November Alpha. Sente. Controle Salvador, muito boa tarde, objeto 5728. Objeto 5728, contato radar, sub mantém o nível 350, perfil da saída Puca. Afirmativo, 350, poderemos voar a Caju? Guarde. Agradeço. Tô em 1 no 8 desse momento para ataque, decolagem comprou a Nordeste, então. Bom dia, Papa Tango Yankee Delta Charlie. Em frente ao hangar da Aerostar, acionado. Intenção voo local, litoral sul até o farol da barra novamente, ok? Conforme então, acione o mesmo transponder acionado anteriormente, decola, curva direita, litoral sul até o farol da barra. Controle 120, décimo 8, torre 118, décimo 6, zone 0114, Yankee Delta Charlie. Problemas então, então a curva esquerda, litoral norte até a Praia do Forte retorna. Tá passando esquilo aí à sua frente, tá livre acionamento para táxi decolagem 286, altímetro no 021. Informação é Sierra, boa viagem, Marcão. Controle Salvador, meu cordial bom dia, esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, mantenha 500 pés, regra de voo visual na escuta do controle. Pô, se vai manter 500 na linha do litoral, Romeu Fox Lima. Ativo ainda November Alpha. Está autorizada. Ingressa agora o corredor intervalo hoje, November Alpha, o meu Fox Lima. Mas sua escuta, meu comandante. Por gentileza, eu confio o destino que o senhor irá prosseguir. É, Mosqueiro, 10 milhas de Aracaju. Vou seguir pelo litoral, mantendo 500 pés. Sente na escuta. November Alpha, dá presente e vou em rotatória. Presente em rotatória, ainda não lembra. Bono 777, chama o centro Recife, na frequência 251, na alterna 3325. Ops, eu também. Controle o Romeu Fox Lima, está próximo da, de buraquinha. Vai ser uma sobrevoo de um minuto na, da presença aqui, sem interferir com a pista principal. Sim, é, na escuta. Na sua escuta, tá bom. 7-18-96, Torre Salvador. Na escuta do controle, Bravo Kilo Whisky. Salvador, bom dia, o Xaner 6140, passando 2400 na FUCA. O Xaner 6140, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível 350, sair da FUCA. 350, sair da FUCA, o Xaner 6140. A torre estava ocupada quando troquei de frequência, então não houve a passagem de frequência por parte dele. Sente, tudo sente. Queremos informá-lo. Muito obrigado, senhor. Jet 5728, chame o centro Recife na frequência 12865, alterno 12545. 12865, deve ser 45, obrigado. Controle Salvador, sua direção 44, transfere, passa 180 para 1. A 203, poderia repetir os dados de táxi autorizado à direita, via Índia, ponte 010, torre 886, altímetro 1021, repetindo os dados novamente, por gentileza. Tá. Guarulhos, boa viagem. Azul 4463, Airbus Avianca liberando a cauda, posse em coordenação com o solo, equipe do solo, chama o taxi. Airbus Avianca, coordenação, desde o ano, para o taxi. Controle Salvador, boa tarde, 35220, informação de guerra. 35220, acione identificação, voando e TAP, informe no ponto da descida. Já está descendo para 190, autorizado pelo centro. Ciente, esse mantém agora 1050. 050, sim. Controle, o Índia November Alpha, proa da rotatória, visual com campo, né? Índia November Alpha. Confirma a aeronave de módulo para o controle. Mantive, o Índia November Alpha, visual com campo, proa da rotatória. Controle, é o Yankee Delta Charlie. Salvador na frequência 118, decimal meia dúzia. Transfere agora, torre 118, decimal meia dúzia para o pouso em Índia November. O Salvador está 3295, informação, uma autorização, Guarulhos. Já 395, chamou com ele. É uma autorização, Guarulhos? Chamou meu. Estimante, essa é agora altímetro no 021, apenas o altímetro que modificou. Salvador Guarulhos já aprovado 340, ponto 4. Salvador, autorizado Guarulhos. O nível de voo é o 340, via posição bridge, apenas o 16, restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés a terceira milha, após curva direita. Subida da Euleda, após Leda, direto bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, acione 5432. Autorizado 340, Guarulhos, conforme a rota do plano, brinde a pessoa no meio. Decolada pista 90, 2000 pés, voa a terceira via, curva direita na Dael Lida. E aí, Lida, voa direto brinde. 208 é o controle, 262, 5432. Já chamar a torre Salvador na frequência 118, decimal meia dúzia. Salvador, bom dia, está 3204, informação móvel. Salvador, bom dia, está 3804, informação móvel. Então 3804, essa unificação, chegada Mari, desce e mantém o nível 060. Mari 060, 3204. Victor Juliette, apresente voo em rotatória, mantendo um no 1000 pés, nós busca no 021. Cliente vai pegar aqui a prova da rotatória, para Victor Juliette. Olímpico 02, acione identificação. Desse mantém o nível de voo 070. Acione 021 no voo da posição AMAN. Parece que está chegando a AMAN. Voando para a posição AMAN, ligado para o 070, avisado 5. Afirmativo. Controle de Salvador, muito boa tarde. Tchadé 6293, passa 1300 pés na DL. Autoriza direto, Leda. Controle de Salvador, 4076. Na 6213, contato radar, submantém o nível 360 da presença, foi Leida. 360, direto Leida, Xenem. Azul 4076, desse mantém o nível 080 na chegada à Mária, ajuste o altímetro 1021. Altímetro no 021, boa viagem. 021, Índia, ponte espera 86, contato radar. No Guarulhos, já temos aprovado 340.4. Autorizado Webjet 6741 de Salvador para Guarulhos. Livre de voo 340, 340, via posição bridge, Upsilon 16, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto bridge. Controle 120, decimal 8, 218, decimal 612, transponder 5443. 240. Sente, redução para 229 para sequenciamento. Reduzindo, tem que aumentar de menos, precisa? Não, 229 é necessário. Correto, portão 10, está me pronto, L. Se tiver estacionamento, usando 3. 8, 9. 9, 5. 3, 2, 9, 5, portão 2, está me pronto, meu ataque. Autorizado Alfa, mantém a posição antes da taxa de Juliette. Portão 2 está sendo liberado pelo Airbus Companhia. Reporte antes da Juliette, aguardando a liberação para o gate. Sim, antes da taxa de Juliette para o portão 2, aguardando a liberação 321 no meio. Romeu Fox Lima, livrou CTR Salvador, só tem frequência livre para coordenações com os tráfegos locais. não tenho tráfego a informá-lo. Ao ingressar na terminal Aracaju, irá chamar o controle Aracaju na frequência 120.3. Frequência livre agora, 12345. Afirmativo. Tripe 5220 desse mantém a 3 mil pés, ajuste de altímetro 021. 3000 com 1021, 5220. Então 3804 desse mantém o nível 050. 050, 3204. Olimpo 02 desse mantém o nível 060. Objeto 6721? Ok, o azul 4076 desce, mantém o 070. Está ciente da informação? Ah, desculpe, senhor. É o 070? Afirmativo. Ok, 70-4076. Azul 4463, bom dia. Cruza 2000 pés, saída da EL. Azul 4463, contato radar, submantém o nível 160, saída da EL. Ciente 4463. Sonde 6721, bom dia. Jet 6721, sonde edificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 080. Edificou Mari 080. Triple 5220, informe estabilizado, final do procedimento ILS Sector 8, descendo para 2000 pés, ajuste de altímetro no 021. Completa redução para 190 nós. Reduzido para 190, autorizado o X-Way. 5220. 79 aborto, alterna galeão, com autonomia. Passou. Ah, Mari, desse mantém o nível 090. Ajuste de altímetro no 021. Então 3804, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 021. 2000, 021, 3804. Alfa Victor Juliette, na rotatória de Jaco Canto. Alfa Victor Juliette, chame Torre Salvador, na frequência 118.12. Para Torre 118.12. A Olimpo 02, desça e mantenha 3000 pés, ajuste no 021. Afirmativo, vetoração para o Olimpo 02, vetoração radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 085, limite vão nesta proa por 10 milhas. Afirmativo. Estabilizado, 3144. Ciente, 2000 marcador externo, completo final, chame torre 1186. 1186, obrigado, bom trabalho. Boa. Azul 4076, completa redução para 220 nós. Já estamos atendendo 220 agora, 4076. Sente, está autorizado o azul 4076, descida até 4000 pés, ajusta no 021. 4000, 1021, azul 4026. 4076. Olimpo 02, velocidade indicada. A informação em curso é Serra, altímetro no 021, pátio 4, POB de 62, 186 da presente, boa viagem, Quebec. Curva esquerda, proa 360, limite ao curso localizador. Direita 360, limite ao curso localizador, 4076. Olimpo 02, para interceptar o localizador, curva direita, proa 140, informe estabilizado. positivo. Tem condição de manter essa velocidade até interceptar, ao menos? Tan 3804, redução para 170 nós. Ok, reduzindo 3804. Flip 02. Tem condição de manter essa velocidade até interceptar? China 2-1-3. China 6213, chame centro Recife, no 251, alterna 133-25. 25 decimal 1, alternando 133 decimal 25. China 6213. Olimpo 02. A velocidade agora é 185. Tem condições de manter até interceptar o localizador? Por gentileza. Trip 5220, confere sinal, chame torre, 118, decimal, meia dúzia. 2620. Autorizado via pátio índia, conta de 0 no 0, torre 1 no 8, decimal, meia, altímetro no 0, 21, boa viagem, vai ver. Boa tarde, Oceané 6254 para autorização. Boa tarde, 6254, já aprovado o RJ, Santos Dumont 380, portão 8, informação Sierra 1021, pronto para copiar? Gente, tem informação Sierra, pronto para cópia. Salvador, RJ, nível de voo 380, via Pesuro 10, restante conforme a rota do plano de voo, decolagem de pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou a terceira milha, curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após letra, posição bridge. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6. Transponder 5446. Gente autorizado Rio de Janeiro, 380 via Pesolu 10 até SMAP, decolando da 10 com curva direita. Após 2.000 pés ou 3.000 na saída da El Deda 30, a torre opera em 102.5, o controle número 208 e o transponder é o 5446, Oceanet 6254. Flip 02, completa descida até 2.000 pés, ajuste 1021 e se redução para 170 nós. Desvindo para 170 para 2.000 pés. Resultado 0021. Afirmo. Azul 4076 está autorizado a descer até 3.000 pés. Forma estabilizada. 3.000 pés, vai chamar estabilizado. 4076. TAM 3804, estabilizado. Estabilizando agora, 3804. Sente, completo sinal, chame torre, 118.6. 26, 3804. Olimpo 02. Completa redução para aproximação a 2 milímetros da posição do UNA. Chame Torre Salvador 118, decimal, meia dúzia. Tem 2 milímetros de UNA para 126 para aproximação. Jet 6721, redução para 200 nós. 200 nós, Marcelo Zuna. Meio está autorizado a descida até 2.000 pés. 2.000 pés no localizador já, 4076.